Jet Wish Red Fox, aguardando uma autorização do banco para entrar na parte principal até a 5. Até a 4, corrigindo. Red Fox autorizado, ingresso parte principal para prosseguir para o portão 04, reporte ao término do reboque. Ciente, dando continuidade até o ponto 4, com portaria ao término do reboque. Red Fox formando término do reboque no portão 4, bom dia, bom dia. Gente, o Red Fox, bom dia. cruzando com 18, 10. 8-6, complete a aproximação, torre em 18, 95. Certo, em 18, 15, 7. 1-18, 95. 18, 95. Torre Salvador é o gol 18, 16. O 18, 16, ajuste no 02, reporte baixado e travado. Já está com o trem baixado e travado, 18, 16. 18, 16, tem livre pouso, pistão 10, vento de uma centena com 10 nós. Livre pouso, cabeceira 10, gol 18, 16. Gol no 8-6, no solo de 2-0, vai livrar a sua direita, pode prosseguir táxi via Alfa, chamar antes da Juliette. Prossegue via Alfa, chamar antes da Juliette, não se escuta, gol no 8-6. contato com a Juliette, gol 18 no meio. Consegue, Juliette, portão 05, gol 18 no meio. Juliette 05, gol 18 no meio.